Quero inicialmente agradecer de coração, em nome do Centro Espírita Francisco de Assis, todos aqueles que ajudaram, direta e indiretamente, a nossa casa, atendendo os nossos constantes pedidos de auxílio, sem os quais a nossa casa não poderia ser mantida aberta, atendendo a todos que aqui convergem. Portanto, a nossa gratidão extrema por todos aqueles que têm nos auxiliado nos nossos trabalhos, nas nossas atividades. E aproveitamos já inicialmente para desejar a todos um Feliz Natal. Que esse ano de 2008 seja realmente um ano de muita construção, de muitas realizações, que possa realmente trazer a todos harmonia, saúde e paz. Nós estamos nas vésperas do Natal e é muito frequente nesta época nós estarmos aspirando à paz. O que nós mais desejamos para nós e para os outros, porque estando em paz, a vida fica mais colorida. Nós temos mais discernimento, mais lucidez, até para tomarmos decisões corretas na resolução das nossas vidas. E na primeira grande guerra aqui, no nosso planeta, 1914-1918, era uma situação muito difícil, porque se existe uma situação hedionda, horrível, indesejável, é a guerra. Até hoje ainda se permite guerra no nosso planeta, criaturas matando umas às outras, entre aspas, em nome de Deus, muitas das vezes. Sabemos que é em nome do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maledicência, mas não em nome de Deus. Mas ainda se permitem guerras no nosso planeta. E quando houve a primeira grande guerra na Europa, as pessoas estavam clamando pela paz. A paz a gente só valoriza quando perde. Às vezes nós estamos aqui numa paz que faz gosto e não percebemos. Vivemos praticamente em paz e as criaturas ainda não entenderam isso. Eu estive nos Estados Unidos visitando um filho e lá uma americana disse que invejava duas coisas nossas aqui no Brasil. Uma era o espírito de família, que nós temos muito fortalecido dentro dos nossos lares. Enquanto que lá os filhos saem muito cedo de casa, aliás, os pais até fazem questão que os filhos vão buscar independência para não sobrecarregarem as suas lides financeiras. E a outra coisa que ela me disse que invejava aqui do Brasil era exatamente a paz que nós temos. Temos alguns contubérnios sociais, mas vivemos em paz. Lá, às vezes, eles ficam esperando algum avião sendo jogado contra alguma torre. Ou alguém apertar um botãozinho e deflagrar uma guerra. Ao passo que aqui passa muito longe das nossas cogitações. E quando houve essa guerra na Europa, todo mundo clamava pela paz. E houve uma sugestão para que orassem. Era um berço muito religioso, a Europa se primava pelo catolicismo, que tinha uma força muito grande, e então eles entenderam que deveriam orar. Mas orar de que forma? Então houveram várias sugestões, até que uma criatura iluminada trouxe a oração de Francisco de Assis como um símbolo da paz. Que eles procurassem orar a oração de Francisco de Assis, porque ela estaria instrumentalizando a paz interiormente para essas criaturas. E se nós formos analisar realmente a oração de Francisco de Assis, ela traz para nós um legado muito grande, colocando as criaturas numa sintonia muito boa para que a paz possa estar dentro de cada ser aqui na Terra. Tanto é que o Cristo disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo, porque às vezes a paz do mundo não é a paz essencial. Às vezes a gente quer viver em paz, mas não age com propriedade. Nós fazemos tudo contrariamente e dificultamos a paz. Ao passo que, para nós vivermos em paz, nós precisamos instrumentalizar a paz, ou seja, trazer a paz para dentro de nós. E o Francisco de Assis, entendendo essa proposta, ele orou ao Pai dizendo que o fizesse um instrumento da paz. E certamente quando ele fez essa proposta, ele tinha já a paz interior, porque nós não podemos instrumentalizar algo que nós não temos dentro de nós. E ele tinha a paz. Era uma criatura que vivia em paz. Mas como viver em paz? E ele faz a proposta logo em seguida, que era levando o amor onde houvesse o ódio. Porque a pessoa que ama, ela vive em paz. Ela vive em paz. Eu tive uma mãe que me procurou outro dia e disse para mim que o que ela mais almejava é que a filha tivesse 18 anos para fugir da frente dela. E eu fiquei pensando, meu Deus, como uma mãe pode aspirar à paz, desejando que a filha única sumisse da sua frente? Não estava trazendo no seu interior o verdadeiro sentido do amor. Porque o amor está estribado em duas colunas, da compreensão e da valorização. Se ela compreendesse que aquele espírito que veio como filha, veio para aprender, para ser trabalhado, para dinamizar o seu progresso espiritual, e ainda com um certo agravante, um certo comprometimento, ela, a mãe, é espírita convicta, que trabalha no atendimento às necessidades dos outros. E faz questão de dizer que é uma criatura que é desapegada dos bens materiais. Mas eu fico pensando, que adianta desapegar-se dos bens materiais? Que adianta levar o atendimento às criaturas lá fora, se dentro da própria casa ela hostiliza a filha? Ou ela não compreende a filha? Ela não valoriza a filha? Desejando que ela atinja 18 anos rapidinho, porque ela está com 16, para sumir da sua frente. Lógico, é uma menina difícil, que ainda não compreendeu o verdadeiro sentido da vida. Eu ainda perguntei para ela: você gosta do Natal? Ela disse assim: não gosto. Eu falei: você gosta do aniversariante? Ela olhou para mim, pensou, não entendeu bem a pergunta, mas depois disse assim: bom, eu gosto. Eu falei: ainda bem que você gosta de Jesus, porque ele é o único caminho no qual você pode se basear para você viver em paz, uma vez que ela não está em paz. Já nesse litígio diuturno com a sua mãe e também com seu pai. Então o amor é a essência da nossa paz. A pessoa que ama, ela vive em paz. A pessoa que não ama está sempre conturbada. E não adianta aspirar à paz. Um outro instrumento da paz, o perdão. Que eu levo o perdão onde houver a injúria, disse Francisco de Assis. Como é importante a gente perdoar. O Gandhi é que definiu bem essa situação. A gente não deve perdoar ninguém. Por quê? Nós não nos devemos sentir aborrecidos, ofendidos, a ponto de ter que perdoar. Agora, se a pessoa se sentiu ofendida, certamente tem que perdoar. É importante, a mola mestra da paz é o perdão. Porque a pessoa que não perdoa, ela vive numa conturbação muito grande. E tanto é que o Cristo faz questão de referir assim com muita propriedade. Antes de você fazer qualquer coisa no bem, se você lembrar que tem alguma coisa contra uma determinada criatura, pare. Não faça o bem. Fique quieto. Volte. Se acerte com essa pessoa primeiro. Depois você faça a sua doação. Como ele enfatizou o perdão. Como é importante nós vivermos em paz. Agora no Natal, surgem os problemas. Uma moça me procurou outro dia, dizendo: Aguinaldo, eu vim aqui conversar com você porque eu estou muito aborrecida. Eu perguntei para ela, por quê? Não, porque eu estou odiando a minha irmã. Porque minha mãe desencarnou aqui há algum tempo e eu fiz tudo para minha mãe. E apesar disso, a minha irmã disse absurdidades para mim. E agora estou vendo o Natal pela frente, a minha mãe desencarnada, e eu estou odiando a minha irmã. O que eu devo fazer? Eu disse, olha, comece a orar pela sua irmã. Que uma das maneiras da gente demonstrar a capacidade de perdoar, ou pelo menos o anseio do perdão, é começar a orar pela criatura pela qual nós temos uma certa disposição em contrário. Ore pela sua irmã. Peça a Jesus para que você tenha realmente o entendimento e a força, o esclarecimento, para entender que a sua irmã, se é que ela a ofendeu, é porque ela ainda não tem o discernimento, que não tem a bagagem espiritual suficiente para entender que você foi um instrumento no atendimento à mãe das duas. E, portanto, ela deveria ter gratidão ao invés de estar hostilizando-a. Mas nesse Natal, às vezes, as famílias se reúnem. E aí tem aquela animosidade, tem que engolir, porque... Mas como é que nós vamos fazer o Natal? Nós temos que ir lá. Mas olha um para o outro com uma certa diferença. Às vezes nem olha, né? Já faz questão de ficar na sala, o outro na cozinha. Quando um vai para o quarto, o outro vai para o banheiro. E não se cruzam dentro da casa porque estão ali para cumprir uma formalidade. Eu digo formalidade porque é mesmo. O espírito de Natal é diferente. As pessoas que entenderam o verdadeiro sentido do Natal têm que congregar com alegria, sem disposição em contrário, com fraternidade. De outra forma, seria melhor nem estar ali. Vai cuidar da sua vida. E orar muito para pedir a Deus que tenha misericórdia. Porque se existe uma coisa muito ruim, é essa disposição em contrário para com os familiares. Já que nós viemos ali na família, é ali que nós temos que aparar as arestas. É ali que nós temos que aprender a perdoar, a tolerar e crescer. Tanto é que a palavra perdão, segundo os Espíritos, significa tolerância. Por isso é que Deus nos perdoa, nos tolera. Não existe o perdão na etimologia da nossa palavra, ou seja, Deus perdoa. Pode fazer qualquer coisa e Deus perdoa. Não, Deus não perdoa ninguém. Cada um tem que ficar responsável pelos seus feitos. De outra forma, o Cristo não teria dito a verdade. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um, de acordo com as obras. Então, Deus tolera as nossas atitudes infelizes e dá oportunidade para a gente se reacertar com a própria consciência. Esse é o perdão divino, principalmente através das reencarnações. Quantas vezes nós precisamos reencarnar, nós vamos reencarnar, mas nós temos que nos afinizar na lei do amor com todo mundo. Não pense que nós vamos dizer: meu Deus, eu quero desencarnar e nunca mais ver essa criatura na frente. Lê do engano, vai reencarnar exatamente com ela. De novo, para aprender a se harmonizar na lei do amor e do perdão. Que eu leve a fé onde houver a incerteza. Quão importante a gente ter fé, essa certeza de que nós podemos fazer muita coisa. A fé, ela tem que ser muito forte, firme, em nós, principalmente em nós. O André Luiz fala que se nós quisermos contar com a pessoa diante da nossa problemática, essa pessoa somos nós mesmos. Não dá para a gente contar com outra pessoa. Conosco, até por misericórdia, alguém pode nos ajudar. Mas nós temos que resolver nossos problemas. Então a gente tem que ter a fé em nós, da nossa capacidade, do nosso potencial, e que é muito grande. Nós desconhecemos o nosso potencial. Às vezes até fazemos questão de desconhecer para não nos obrigar a fazer alguma coisa a mais. Mas quando nós entendemos que nós podemos fazer muita coisa, basta acreditar, arregaçar as mangas e nós vamos nos surpreender. Nós vamos perceber que nós podemos fazer coisas fantásticas. A certeza da espiritualidade a nosso favor, através principalmente da oração, buscar o recurso junto à espiritualidade. Sempre que a gente ora para valer, e são coisas essenciais, diz o Cristo, nós seremos atendidos. É que o pessoal não sabe disso. Acha que sabe, mas não sabe. Quando a gente ora e pede a Deus, mesmo a Jesus, nosso benfeitor espiritual, pouco importa a quem, os caminhos todos levarão a um determinismo, que é o atendimento aos nossos anseios, e quando são essenciais, certamente serão atendidos. E a prece é o nosso vínculo. Quando a gente ora e confia, o plano espiritual nos atende. E a fé, exatamente por consequência, na transcendência. Deus nos ama irrestritamente, para não dar uma definição da grandeza do amor por nós. Deus nos ama de uma maneira invisível. E qual pai que não quer o melhor para os filhos? Deus quer o melhor para nós. Agora, nós precisamos nos aproximar do Pai. E esta é a demonstração de fé, essa certeza de que Deus interfere sempre a nosso favor, mesmo nas intempéries. Porque às vezes a gente acha, oh meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Falei, meu filho, estou lhe ajudando. É, mas o Senhor aprontou comigo, sim, para você melhorar. Deus sempre coloca na medida certa o que nós precisamos passar. Dor, doença, dificuldades financeiras, às vezes a perda do ente querido, mas tudo está certinho, na medida certa da misericórdia divina. É a bênção do mal menor. Então nós precisamos ter essa confiança. E levar essa confiança para as pessoas, porque o Espiritismo teve o seu grande papel de explicar para nós tudo, para a gente não ter dúvida. Pergunta 627 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou, se Jesus já veio dizer tudo, mostrando a lei divina para nós, qual é o papel dos Espíritos? E eles disseram, Jesus às vezes pregava por parábolas e alegorias, mas nós viemos mostrar a verdade, para responsabilizar cada criatura pelos seus feitos. Então a doutrina espírita veio explicar para nós tudo, para que a gente possa se conduzir direitinho, para que nós possamos tomar medidas adequadas. Eu mesmo já tive vontade de fazer tanta coisa errada, já fiz muitas coisas erradas, mas depois de um certo tempo que eu conheci a doutrina, continuei tendo vontade de fazer coisa errada, porque se eu disser para vocês que não, eu estou mentindo. Mas quando eu começo a fazer uma elucubração mental diante dos conceitos doutrinários espíritas que vieram para explicar a lei divina de uma maneira mais clara, eu me permiti evitar tantas consequências que eu adquiriria para a minha vida mediante o feito, adequando-se à minha vontade, que ainda está ligada a uma animalidade que eu trago dentro de mim. E nós todos temos vontade de fazer coisas erradas, infelizmente. Mas se nós entendemos que não é uma boa, nós vamos fazer tudo o contrário, para que aquilo não aconteça. De outra forma, nós vamos nos permitir a atitude infeliz e pagar as consequências. Não tem como malbaratar a lei. Ela existe. Abençoada a doutrina espírita que nos esclarece. E esta doutrina nos faz o entendimento e, por consequência, amplia a nossa fé. Que eu leve a verdade onde houver a mentira. Como é importante agir com verdade. Não a verdade verbalizada, às vezes até é melhor mentir um pouco. Porque se a gente for falar a verdade mesmo para todo mundo, fica complicado. A gente tem que usar umas mentirinhas do gasto. mas eu falo da verdade da consciência, aquilo que a nossa consciência nos manda fazer. Essa verdade é que a gente precisa estar atendendo. E todos nós a temos dentro da gente. Se nós perguntarmos o que é que nós devemos fazer, a consciência vai dizer. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos: onde está escrita a lei divina? Na consciência. Portanto, todo mundo tem consciência da lei de Deus. Preto, branco, rico, pobre, amaurótico, intelectual, todos têm noção da lei divina. E se nós usarmos a nossa consciência, fica mais fácil. A gente sabe o que deve fazer e o que não deve, o que pode e o que não pode. Então essa consciência está sempre nos chamando a atenção. Devo fazer isso? Não. Não faça. Devo fazer isso? Devo fazer. Faça. E tem muita gente depois com a consciência ultrajada. Ah, mas eu tinha que fazer isso e não fiz. Principalmente agora no Natal, né? Dá um presentão desse tamanho, né? Assim, né? Maior ainda. Não dá conta nem de carregar, tem que pedir alguém. Vou presentear minha mãe. Porque eu passei tanto tempo sem ir lá, nem telefonei. Às vezes até fui meio indelicado com ela, porque a mãe é a criatura que mais nos sensibiliza, né? Agora eu vou levar um presentão para ela. Às vezes com o pai, com o filho, com o irmão, a gente quer compensar com o presente. E leva um presentão que é para matar mesmo aquela consciência ultrajada. Mas adianta? Não adianta. Não adianta. Outro dia eu fiz uma palestra no Kardec, falei da importância de telefonar para as pessoas. Passado algum tempo, uma moça me ligou e falou: ah, Aguinaldo, você acredita que eu liguei para minha mãe 10 horas da noite depois da sua palestra? E ela, assustada, perguntou: minha filha, algum problema? Disse: não, mãe, é que eu ouvi uma palestra e o orador disse que a gente teria que ligar para os parentes e eu me dei conta que fazia um ano que eu não ligava para a senhora. Quer dizer, um ano sem ligar para uma mãe é muito complicado, não é? Aí chega no Natal, quer dar um presente para compensar. Não adianta. A consciência nos fala que a gente tem que dar atenção para a mãe, para o pai, para o filho, para o irmão, para os amigos, para todo mundo. E depois fica com a consciência ultrajada e vai sofrer as consequências. Não vai ter paz. Não tem paz. A consciência ultrajada só vai nos dar a paz o dia que nós acertarmos aquela aresta. Não vai ter paz. E quanto mais evoluído o espírito, mais ainda a sua consciência vai lhe acusar. E mais responsabilidade vai ter. Então nós temos que estar sempre ouvindo a consciência. Faça uma análise. O Santo Agostinho que falava, quando botava a cabeça no travesseiro, ele perguntava à sua própria consciência: o que eu fiz hoje, foi legal? Se foi legal, ele estava tranquilo. Mas se não, ele ia procurar reparar logo no dia imediato, para ter a sua consciência tranquila e viver em paz. Que eu levo a esperança onde houver o desespero. Como é importante a gente procurar, principalmente levar a esperança, aquele que está desesperado. Às vezes a pessoa está doente, acha que aquilo é eterno. Meu Deus, estou doente, eu vou morrer. Ué, desencarnar todo mundo vai, né? Vai ter sua hora. Abençoada a hora. A gente até não gosta de falar nisso, né? Mas é uma libertação da alma. Essa vida aqui não é fácil, é difícil. E quando ele desencarna, bom para nós. Para quem fica chorando a nossa ausência, não é muito bom. É para essa criatura, talvez, que a gente deva levar a esperança. Dizer que ela foi embora, a criatura desencarnada, mas está amparada. E nós vamos continuar aqui, juntos, cumprindo o nosso programa. Levar para ela uma abertura de raciocínio para ampliar-lhe a esperança de dias melhores. Como disse a mãe do Cristo, tudo passa. Os momentos bons, mas os momentos ruins também. A vida é cíclica. Um dia nós estamos numa pior, outro dia numa melhor. Agora, nunca vamos estar no apogeu sempre e nem no sopé, definitivamente. A vida é não descer e não elevar. Hora difícil, hora fácil. Mas nós estamos sempre aprendendo. Então, levar esperança para essas pessoas que perderam a saúde, que perderam o ente querido, às vezes perderam o emprego. Quantas pessoas desesperadas, numa falência financeira, chegando ao extremo, às vezes, de um suicídio, faltando apenas uma conversinha para levar esperança para essa pessoa. para que ela possa lutar e resolver seu problema, porque tudo tem solução. Tudo. Dizem que não tem solução para a morte. Meu Deus, morte não existe. Então nem vamos buscar solução para a morte, porque morte não existe. Nós passamos para o outro lado de lá e continuamos vivos. Então tem solução para essa volta para o plano espiritual. Tudo se adequa, tudo se ajeita diante desses infortúnios. Então a esperança deve ser muito grande. E um detalhe, tem muitas das pessoas que não acreditam no próprio país, no próprio planeta. Outro dia uma pessoa muito querida falou assim para mim, Aguinaldo, o Brasil não tem mais jeito, né? Eu falei, meu Deus, como é que não tem? O Brasil é menino dos olhos do Cristo. Basta ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, para nós entendermos que o Brasil é a menina dos olhos do Cristo. Ou será que Jesus esqueceu o Brasil? Não, não esqueceu. Ele vai agir como tem agido sempre, e nós vamos viver um clima de paz, sempre, cada vez mais crescente em nossas vidas. Momentos ainda conturbados pela ignorância das criaturas. Mas haverá um dia que nós estaremos falando esperanto, todo mundo falando a mesma língua no mundo. Falei para uma criatura querida, disse, ah pai, que é isso? Falei para o meu filho, pai, que é isso, esperanto? Hoje o inglês é a língua do mundo. Falei, hoje, como foi o latim, como foi o hebraico, como foi o aramaico, hoje é o inglês, língua mundial. Mas daqui a um tempo será o esperanto. Nós não sabemos disso, porque às vezes não é falado aos quatro ventos. Mas tem muita gente estudando esperanto no estado de São Paulo, principalmente. Lá no Rio Grande do Sul. Aqui em Rio Preto ainda pouca gente estuda esperanto. Mas no estado de São Paulo muita gente está estudando esperanto. Uma língua que foi criada pelos amenófitos para a gente poder falar da mesma forma, do mesmo jeito. Porque às vezes a gente vai lá para o Japão e não consegue falar com o japonês. Para a Inglaterra não fala com o inglês. Porque não sabe dominar outra língua. Mas vocês já pararam para pensar, o dia que nós todos falarmos a mesma língua, como é que vai ficar muito próximo um indivíduo do outro? Então a gente tem que levar a esperança para as pessoas. Nada está perdido. Pelo contrário, Jesus está sentado na proa do barco, nos conduzindo para o lado desse único fanal que é a nossa perfeição e a nossa felicidade. Que eu leve a luz onde houver trevas. Qual que é a luz a que Francisco de Assis fez referência? Para que a gente possa viver em paz. É a luz do entendimento. Do entendimento. A pessoa que entende, ela vive melhor. A pessoa ignorante, ela vive muito mal. A pessoa ignorante, ela troca os pés pelas mãos. Vive sempre arrumando uma situação complicada, pela qual ela está responsável sempre, até que possa resolver aquela problemática. Então, a luz do entendimento, como é importante nós adquirirmos o entendimento. A doutrina espírita enfatiza a importância de estudar. Nós temos nossos estudos na quarta-feira. Agora, a proposta é de continuar estudando as três últimas quartas-feiras do mês de janeiro. O pessoal vai estudar nosso lar. Nosso lar é um tratado de doutrina espírita. Quanto mais a gente estuda aquela obra, a gente vê a grandeza do conteúdo do nosso lar. Às vezes tem, mas essa historieta aí do André Luiz não me convence. Tudo bem. Pode não convencer, mas é uma realidade. E quanto mais a gente estuda o nosso lar, é que nós vamos ver o quanto André Luiz foi feliz nas suas observações. Porque ali fala tudo de doutrina espírita. É um livrinho dessa grossura, fininho, mas é de um conteúdo imenso. Todo espírita não pode deixar de conhecer o nosso lar. Retratando uma cidade no plano espiritual, que provavelmente nós vamos passar por lá ou em lugares concentrâneos, similares, semelhantes. Então o estudo é importante. Quando a gente chega no mundo espiritual sem conhecer o que é o mundo espiritual, a gente dificulta o atendimento. Não quero fazer crítica, mas as pessoas que acham que a gente desencarna e fica dormindo, chega do lado de lá e fica dormindo mesmo. E para acordar um espírito desse, dizem os espíritos, que às vezes demora séculos, o espírito fica dormindo. E quando aparece um espírito para tentar acordar, ele fala assim: é o demônio, sai da minha frente, e continua dormindo. Para despertar essa criatura é difícil. Então, às vezes, quando a gente conhece o que está do lado de lá, nós vamos até nos preparando melhor para chegar do lado de lá. E é o grande papel da doutrina espírita, que vem mostrar para nós a responsabilidade diante da vida. Essa vida nossa é importantíssima. O tempo que nós temos é valiosíssimo. Diz o Emmanuel que quem perde tempo lesa a vida. Nós temos que aproveitar nosso tempo o máximo possível para a gente construir o nosso progresso espiritual. E quando a gente vai estudando, vamos passando para as outras pessoas, todo mundo vai vivendo mais em paz. Com os recursos intelectuais, as pessoas vão se postando com mais propriedade e vão vivendo mais em paz. Que eu leve a união onde houver a discórdia. Como é importante a união, entre a gente, principalmente dentro de casa, na nossa casa religiosa, no nosso trabalho. Ninguém faz nada sozinho. Andorinha sozinha não faz verão, não é verdade? Então, essa casa de Francisco de Assis aqui, ela se prima pela união entre nós. O que nós fazemos aqui é um trabalho de conjunto, trabalho de irmãos. Dentre os irmãos estão todos que adentram essas portas dessa casa. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém existe por si mesmo. Nós todos precisamos muito um dos outros. Então é fundamental termos a união. E tem pessoa que faz questão de arrumar discórdia, principalmente com fuxico. Nós não aceitamos aqui no Francisco de Assis, né, Dorival? Não é, Tereza? Fuxico não, né? E tem gente que gosta de fazer fuxico. Cria um clima especial. Você viu o que, que aconteceu? E ali fala, né? E criando aquela expectativa de que a coisa vai pegar fogo. Se nós não temos cuidado, pega fogo mesmo. Dentro, diz André Luiz, que duas pessoas que estão conversando, depois de 3 a 5 minutos, não se aproveita mais nada. Não é? É mais ou menos por aí. Começa conversando até de coisas essenciais, mas dali para frente já, no mínimo, está metendo pau em alguém, está criticando o outro, está reclamando da vida e criando um clima danado. E nós teríamos que viver em união, em paz. É fundamental nós vivermos unidos. Em qualquer lugar que estejamos, procurar essa aproximação, não a diferença, o distanciamento. Ninguém constrói nada sozinho, lugar nenhum. Nem a própria evolução espiritual nós não conseguimos construir sozinhos. Nós precisamos eminentemente de outras criaturas. E como é que nós vamos nos construir junto delas com desunião? Não tem jeito. É fundamental manter a união. E o Francisco de Assis sabia disso. Tanto é que ele criou uma fraternidade franciscana. Um grupo de criaturas que iriam trabalhar pela causa do Cristo. O Cristo também sabia disso. Não ficou sozinho trabalhando, não. Ele pegou um grupo de apóstolos, 12 discípulos, para estarem com ele. A união é fundamental. Então, jamais trabalhar pela discórdia. E tem gente que trabalha. Basta alguma coisa que a gente comente no sentido de falar de alguma falha de alguém. Ah, mas se fosse comigo, já estaria criando um problema. E tanto é que o Cristo disse assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é importante a gente trabalhar pela pacificação, pela paz, pela união entre as criaturas. Eu falei de guerra, não falei? Que coisa mais absurda uma guerra. Pegar uma bomba daqui e mandar lá pro outro lado para arrebentar o país do outro. Nós não somos filhos do mesmo pai? Nós não estamos no mesmo planeta? Deitados no mesmo berço? Dividindo a mesma, o mesmo cobertorzinho? Lógico. Por que não vão jogar a bomba lá do outro lado? Que absurdo. Desunião. Isso é o egoísmo. Eu e depois eu. E o outro? O outro é aquele que precisa de nós. Tanto é que o Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A pessoa que quer viver unida com a outra tem que procurar fazer para a outra o que ela gostaria que a outra lhe fizesse. É simples, não é muito complicado. Tanto é que o Cristo disse assim: o meu jugo é suave. A proposta do Cristo é simples. É muito mais fácil amar do que odiar. É muito mais fácil fazer o bem do que agredir. É muito mais fácil falar uma coisa bonita do que criar um clima de animosidade. Então, para viver em paz, precisa viver unido. Que eu leve alegria onde houver a tristeza. Nesta época, Natal, chamada festa paradoxal, porque não vou citar países para não faltar com a caridade, mas em alguns países estrangeiros, é a época que as pessoas mais se matam. É agora, no Natal e no dia de ano. O dia de ano não é o congraçamento, o dia universal do congraçamento dos povos. Não é um dia em que nós todos vamos chegar lá e abraçar e desejar o melhor para o outro. Natal, comemorar o nascimento de Jesus. Meu Deus, isso aí é demais. Ontem eu fiz uma palestra em Itapajipe e no sinal a pessoa está muito triste e falando que estava sozinha para aquele Natal. Eu falei: mas como sozinha? Como sozinha? Você não está sozinha? E o aniversariante? Pronto, chega, dá e sobra, você não precisa de mais ninguém. O aniversariante está com você. Basta nós entendermos que Jesus está conosco. Ele disse assim: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Aquele que não entende: mas eu estou sozinho, então não está comigo. Eu falei: mas está você e seu anjo da guarda, que também é uma pessoa. Então nós estamos sempre com Jesus ao nosso lado. Sempre, sozinho, nós estamos com Jesus do nosso lado. Porque do nosso lado, no mínimo, tem o nosso anjo guardião. São dois. E Jesus está conosco. Então não há razão para ficar triste nesse Natal, não. Só alegria. Que, aliás, é meu slogan. Só alegria. Só alegria. Tristeza, diz o Francisco de Assis, nem nas intempéries. Nós devemos manter sempre a alegria de viver. Então, tristeza, não. Vamos ficar alegres, felizes, estuantes. É Natal, dia de ano. Se eu estiver sozinho, que bom. Pelo menos eu estou resguardado contra alguma coisa que eu possa fazer contra alguém, alguém possa fazer contra mim. Eu e Jesus, e tá bom demais. Mas vamos viver alegres, felizes. E alegria, a pessoa alegre, ela cria um clima de proteção para o seu corpo, uma imunidade que nem doente fica. Vocês sabiam disso? A pessoa triste fica muito doente. O Cristo disse assim: os vossos olhos são a luz do corpo. Disse isso no Sermão da Montanha. Se os vossos olhos forem bons, o vosso corpo estará iluminado. Mas se os vossos olhos forem maus, o vosso corpo será tenebroso. Se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. O olho não é esse olho do corpo, não. É ele e mais o olho da alma. É como a gente vê a vida. A pessoa que vê a vida com os olhos bons, ela está sempre iluminada. Ela está sempre resguardada, protegida. Agora, a pessoa que vê tudo negro, preto, num negativismo, vê tudo com os olhos ruins, maus, vive com o corpo tenebroso, via de regra, está doente. A gente tem que ver tudo com bondade. A vida, que bênção é a vida. A doença, que ótimo, pelo menos ela vai me resguardar contra alguma coisa que eventualmente eu possa sofrer lá na frente. Na situação financeira difícil, é uma razão para eu lutar mais, trabalhar mais, porque tem muita gente rica que não faz nada e está se comprometendo e criando problema para a sua própria evolução. Eu estou trabalhando, estou construindo, estou fazendo um bem útil através do trabalho, eu estou progredindo espiritualmente. Que bom! Sempre vendo com os olhos positivos. E a pessoa que vê a vida com os olhos bons, geralmente nem doente fica. O corpo está sempre iluminado, como disse Jesus. Diferentemente de pessoa que só vê o lado negativo. Olha para o outro e fala assim, aquele cara não vale nada. Mas como? Mas ele tem tantas qualidades. É, mas você não sabe, ele tem isso e enfoca aquilo. Tem outro que diz assim, mas o fulano é ótimo. Não, mas você não conhece. O fulano tem uns defeitos. Ah, mas isso é um defeitinho. Ele é ótimo. Tem pessoa que tem essa capacidade de ver as pessoas com bondade. Não vê os defeitos, procura enaltecer as qualidades. E a pessoa que tem os olhos bons, geralmente é uma pessoa feliz. Por isso é que o Francisco de Assis enfatizou, para nós vivermos em paz, vamos viver alegres. Daqui para frente, se alguém perguntar, Alcântara, como é que você vai? Só alegria, não é? Tristeza, não. Porque a gente às vezes pergunta para a pessoa, como é que você vai? Ah, nada bem, meu Deus, aconteceu isso, estou tão preocupado. Mas não é capaz de falar uma coisa boa. Ela retrata todas as suas mazelas, mas não coloca uma coisa boa. Daqui para frente, quando perguntar para vocês como é que vocês vão, o que, que vocês vão responder? Só alegria, que ótimo, né? Só alegria. E nós vamos impregnando a nossa mente, porque o inconsciente manda a nossa vida em 80%. O consciente só manda em 20%. Então a pessoa que fala só alegria, só alegria, só alegria, pode estar até numa situação embaraçosa, dentro dela existe uma alegria real. E ela até vai se questionar, meu Deus, não sei nem por que eu estou alegre, estou atravessando uma fase difícil, mas ela está com um clima de alegria dentro de si. Agora a outra, que só reclama e só vê pelo lado negativo, pode estar com tudo de bandeja, assim, tudo numa boa, e pergunta para ela, como é que você vai? Ela diz, bom, até que está tudo bem, mas eu estou com uma tristeza aqui dentro. Porque ela trabalhou inconsciente, impregnou inconsciente de coisas negativas. Então, quando nós falamos só alegria, nós vamos vivendo cada vez mais num clima de alegria. E que bom! Alegria também é paz. No final, Francisco de Assis pede para compreender, para consolar, mais do que ser compreendido e consolado. Como é importante a gente compreender e consolar as pessoas. Quando a gente consola a pessoa, a gente acaba se consolando. Quando a gente compreende a pessoa, a gente acaba se compreendendo. É fundamental nós entendermos que todo mundo precisa de compreensão. Todo mundo precisa de ser sustentado. Como também nós. E a pessoa que procura compreender e consolar, ela está sempre em paz. A pessoa que não compreende, não consola e, aliás, até enaltece o lado negativo, criando mais um clima difícil para a criatura, ela também está se comprometendo. É questão de tempo. Então nós precisamos compreender, nós precisamos estar sempre consolando as criaturas para vivermos em paz. Eu tinha uma enfermeira que vivia de mal com a vida. Eu vivia sempre falando coisas boas para ela e ela não me ouvia, e até que um dia sumiu da minha frente. Quando ela voltou bem depois para fazer uma cirurgia, e ela estava com um astral muito bom. E eu perguntei para ela, meu Deus, o que aconteceu com você? Você está tão bem? Ah, doutor Aguinaldo, quando o senhor falava aquelas coisas para mim, eu não acreditava. Eu estava numa pior tão grande que eu não acreditava em nada daquilo que o senhor me falava. Mas eu fui trabalhar num postinho aqui na periferia de Rio Preto, e de repente, não sei porquê, as pessoas me elegeram para fazer ali comigo um confessionário, né, falar dos seus problemas. E eu lembrava daquelas coisas que o senhor me falava e comecei a falar para as pessoas. E de tanto falar para as pessoas, comecei a absorver aquilo e eu fiquei totalmente descontraído, agora estou muito bem. Então veja que quando a gente consola as pessoas, nós estamos nos consolando. É fundamental isso. A gente acaba adquirindo a paz falando para os outros coisas boas. Nós vamos impregnando a nossa mente de coisas boas. Diz o Francisco de Assis, é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, morrendo que se vive para a vida eterna. O dia que nós entendemos que a melhor coisa do mundo pode ter igual, mas não tem melhor, é nos doarmos para os outros. Não tem nada melhor no mundo do que nós fazermos o bem. Não tem. Escrevam isso porque vocês vão um dia concordar comigo. Não tem nada melhor no mundo do que nós fazermos o bem. A começar, que o Francisco de Assis deixou isso muito bem claro, é dando que se recebe. Se eu der um tapa em alguém, provavelmente, o que eu vou receber? Outro tapa. Mas se eu beijar alguém, o que eu vou receber? Um beijo. É natural. Então, qual seria a proposta para ele viver em paz? Doando coisas boas. É o sorriso, é o abraço, é o olhar, é a compreensão, é o presente, a assistência, a visita, é a doação daquilo que a pessoa precisa. Então, nos doarmos. Nós estamos criando um clima para nós vivermos amanhã. Que façamos todo o bem possível para nós vivermos em paz. Porque a pessoa que distribui maldade, ela vai viver muito mal. É questão de tempo. E nós que sabemos disso, vamos distribuir em mãos cheias tudo que pudermos de bom. Fazendo o bem, como disse a nossa irmã na sua prece aqui inicial. Fazer o bem sem olhar a quem. Um dia minha filha me questionou de estar ajudando uma criatura que é muito complicada. Mas ele, pai, eu falei, qual o problema? Mas o fulano não merece. Eu falei, problema dele. O bem que eu faço está na minha cadernetinha. Agora, se ele não está aproveitando, o problema é dele. Nós não temos que ter dúvida em fazer o bem. Pode ser para quem for. O bem que nós fazemos está depositado na nossa caderneta espiritual. Se a pessoa vai aproveitar, o problema é dela. Se não, o problema é dela. Então nós temos que fazer o bem para vivermos em paz. E a doutrina espírita enfatiza isso. Fazer a caridade, bondade para com todos, perdão para com as faltas alheias, indulgência para com as criaturas, aceitando-as como elas são. Morrendo que se vive para a vida eterna. Ninguém morre. Não vamos encarar a morte com mais tranquilidade. Tem pessoas que não podem nem ouvir falar de morte. Morte não existe. A gente vem e volta, vem e volta. Aliás, nós já viemos tantas vezes, já voltamos tantas vezes e vamos voltar novamente. Tomara que a gente volte na Terra, né? Que tem muita gente que não vai voltar mais para a Terra, vai reencarnar num planetinha complicadinho aí para trás. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra. Que bom agimos com mansuetude. E para finalizar, para vivermos em paz, além do amor, do perdão, da fé, da verdade, da esperança, da luz, da união, da alegria, ainda nós devemos agradecer, agir com gratidão. Porque quem age com gratidão, certamente está em paz. Levanta de manhã e começa a agradecer. Vai dormir agradecendo, vive em paz. A pessoa que reclama de manhã e dorme reclamando, ela não vive em paz. E nós temos motivos sobejos para agradecer. Praticamente nada para pedir, porque o Pai nos provê, na sua misericórdia infinita, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e de tudo que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, que vê o céu, a terra e o mar, que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltaram a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, o trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as vozes longínquas do cancioneiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro. E aqueles que não podem escutar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltaram a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que educa, pela voz que esclarece, pela voz que admoesta, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não cantam nem de noite e nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar, deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino voltarão o teu nome promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura,